Couro tá comendo e ninguém tá vendo. Ai meu Deus, eu tô de evoque, passei pela minha quebrada. Mas que paralisou, se sentiu apaixonada. Perreque eu tô dando bye, partiu baixada. Hoje é férias, pé na areia, tô solteiro gata. Hoje é férias, pé na areia, tô solteiro gata. Diga pro maloqueiro o que você quer de mim. De X6 faz você virar meu gatinho, meu gatinho. Tô com o pique na boca, GV já não cabe em mim. Se os membros tá, eles liberam pelo din-din. Facinho. Muitos milhões na minha conta. Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva as onça. Vai que explodiu mais uma bomba. Tô pedalando igual Neymar, se for igual Medina as ondas. Muitos milhões na minha conta. Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva as onça. Vai que explodiu mais uma bomba. Tô pedalando igual Neymar, tô fando igual Medina nas ondas. Tá gostosinho, né? Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Eu tô de evoque, passei pela minha quebrada. Mas que paralisa, se sentiu apaixonada. Espera que eu tô dando bye, partiu baixada. Tô de férias, pé na areia, tô solteiro gata. Tô de férias, pé na areia, tô solteiro gata. Diga pro maloqueiro o que você quer de mim. De mim, de G6 é fácil você virar meu gadim, meu gadim. Tô com o back na boca, o AGV não cabe em mim. Se os homens brotar, eles liberam pelo din-din. Fácil. Muitos milhões na minha conta. Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva as onça. Vai que explodiu mais uma bomba. Tô pedalando igual o Neymar. É isso que é foda, vai. Muitos milhões na minha conta. Deixa o peixe nadar no mar, deixa na selva as onça. Vai que explodiu mais uma bomba. Pedalando igual Neymar, foi igual Medina as ondas. Tá gostosinho, né? Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo.